seguinte, todo mundo agora batendo as asinhas e ralando na coxinha da galinha, hein? E foi um pega pra capar no galinheiro até o sol raiar. Chega a galera pra aprender a dançar do pinto, todo mundo quer fazer. O pinto bate as asinhas e vai ralando na coxinha da galinha. O pinto bate as asinhas e vai ralando na coxinha da galinha. Pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei noite e dia. O pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei noite e dia. Esse pinto não é mole, esse pinto é safado. Não consegue dormir sem ter uma galinha ao lado. E pra dormir, tem que coçar a cabecinha, fazendo um cafuné, coitadinha dessa galinha. O pinto do meu pai, fugiu com uma galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei noite e dia. O pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei noite e dia. Vem no balanço, batendo as asinhas e rolando, rolando, rolando, rolando, rolando. Põe o pega pra capar no galinheiro até o sol raiar. Chega a galera pra aprender a dançar do pinto, todo mundo quer fazer. O pinto bate as asinhas e vai ralando na coxinha da galinha. O pinto bate as asinhas e vai ralando na coxinha da galinha. O pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei dia e noite, já procurei noite e dia. O pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei dia e noite, já procurei noite e dia. Esse pinto não é mole, esse pinto é safado. Não consegue dormir sem ter uma galinha ao lado. E pra dormir tem que coçar a cabecinha, fazendo um cafuné, coitadinha dessa galinha. O pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei noite e dia. O pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei noite e dia. Já procurei de... Cadê o danado do pinto, já rapaz? Procurei noite e dia. Já procurei de noite, pinto safado. Já procurei noite e dia.